Barra Meu Serra para você, e digo que já mantém o nível final 045, que permanece com as mesmas estimadas. Controle sim. Cliente, o Papa Tango Serra Taiete chama a torre na frequência 198 do sinal 95. Serviço 95, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Papa Tango Serra, hotel Yankee, na sua escuta. Papa Tango Serra, hotel Yankee, prossiga, cumprimento a sua esposa. 6490, contrato parte 3, Serra, hotel Yankee. Qual é o estimado do enxergo? Aí 3, escuta, passou, está passando Serra, hotel Yankee. Não, negativo, estimado de tempo aí no parte 3. Ah, por isso, por volta de... É só o tempo de abastecer, 30, 40 minutos. Ok, vou contar na Eu vou até link, tráfego avistado, ponto autorizado, pista 90, exemplo 100 graus, 130. Eu sou o Carlos Sérgio, informo que não recebo indicação no meu chat. Oi, Salvador, bom dia, vou amanhã 48. Pode esperar, pronto. Gente, vou amanhã 48, mas tem ponto de espera. Pode esperar, amanhã 48. Vou na 648, se ele já era mantido. Ali mantém a 648. Eu vou Serra da Yankee, nos fala 45, libere direita, Vitex Ray Death, 1001, décima 9. 219, Yankee. Azul 4207 do Sergio para 2000 pontos, que na Vera 097, autorizado final para o procedimento e o taxi, e fala para estabilizar. Bom dia, 2000 pontos, 317, X-Ray, chamar estabilizando, 4207. Bruno 648, no colégio 00, Cristina 0, 100 graus, 1300. Tem coragem no hotel, né? Sempre tinha a minha hotel de zero, autorizado, né? Mande o hotel de um lado do banco da Gol. Bruno 648, decolar 247, encontro o cidadão 208. 208. Controle de bola, Madegono 648, passa 2000 pés na Caju, na, aliás, na Pouca Caju. Boa, 648, contato radar de colagem, subvazia, sai da PUCA para nível 350. E a saída da PUCA 350, bom no 648. Controle 4207, contornão CD aqui entre seu e Duma, pode voar na altura 220 para interceptar o ILS após o mau tempo. Azul 4207, autorizado, desvio, informe qual é estabilizado. Desvio, chamada estabilizado, 07. Capão Romeu Serra, Bravo Serra, mais 58 milhas afastadas de Salvador. Chama agora o ILS na frequência 120 décima 1. Desvio, Serra Baia, Serra. Sistema 0, 01, 0 graus, Cristina, menos 40, decolando aos... Decolando aos 5-0, no controle, no deserto, última 8. 208, né, 144. Eu chamo a minha 140, coloca com radar de colagem, escuta a via, saí da PUCA para a nível 350. Da PUCA para a nível 350, minha 140. Aqui 4207, chama a turma na frequência 118, decimal 900. 18, 4207. T740, acione identificação dessa via Bonnet 1 para nível 050. Agora autorização 4207. T740, autorizado, prioridade. Mais uma coisa para o Cristina. Copiando, mais uma coisa para o Cristina. Mais uma coisa no 411, na reposta 2062 de Salvador para o Cristina. T7, eu tenho identificação dessa via, chega da Bosta, nível de voo 060, em redução para 2509. Charge, meu 2 já. Alegre repouso, pistão 04207. T648, chame Recife, frequência 126.5, até 126.45. 125.45, obrigado. Para o 4207. 090 graus, 10 autorizados para seguir para Serra Uísque da Alta Lima, mas patrão. 7, bravo, vamos lá. Azul 4207, no solo 56, liberou via 36. Ótimo, meu Deus, no sinal 9. Salvatore 6140 da UFO, está nível 330 como final. Estamos no 6140, se mantém a nível 330, a autorização como nível final. Final 330, cara, para aguardar a autorização como nível final. O chamamento é 140, autorizado no nível final 330 e autorizado para o Maceió. Autorizado no final 330, direto para o Maceió, caso. Obrigado, Mara Maceió. Chama 6140, chama em Recife, em 12.85, alterna 25.45. Recife agora 12.85, qual alternada, por favor? Alterna 12.545, chama 6140. Prova de manutenção na próxima coletiva pelo controle do setor tem que ser concluído. Entre 740, desce para 3.010, que é legal na 097. Sem restrições. 3.010, 097, 3.047. Pode considerar isso novamente, professor? Tchau. 340, controle ciente, chama a torre frequência 1, 98, decimal 95. Para 2, 3, 7, 4, 0, bom dia. Então, 4777, desta via para 2.100, que é na 907, mantém as restrições de velocidade, é o número 2 na aproximação, e a linha 7 autorizada está no ponto estabilizado. Via 2.100, no ponto estabilizado, 4777. Roda 3740. 3740, então isso é mais outro, siga. Estamos 2 milhas de cima. Gente, continua a aproximação, aguarda a utilização de tudo. Guardando 3740, confirmado, não chove sobre o campo. Negativo, pista seca. Obrigado. Tem 740, para a formação, tráfego à direita, mantendo 500 pés, costa 76, na linha do litoral sul, é eletrificado a aproximação. Sente do tráfego, não avisa do 3740. Uniforme visual, forma de força. Sente, bravo de mão, uniforme, não atrasa com o setor, com o setor de controle no setor, com a frequência de risco. Buscado de tráfego, vai de estruturas. Bravo Lima Uniforme, informa que não há tráfego conhecido pelo controle neste setor, tem frequência livre. Frequência livre, graças à aprovação, boa fim. É possível o Mike Azulou após a passagem da nave Terra de Golfo Jamento? Agilidade? Sim, o Mike Azulou. A parte, aguardando que vai seguir a base. Ok, após a nave Terra que vai, aguardando que o sol seguir na base. Que vai iniciar o cruzamento. Sim, utilizando o Mike Azulu, forma tráfego 10 milhas da pistola com unidade de indicado. Zulu, certo. O Mike Azulu agora está em 3 de trabalho, que vai ser de 8 lá na 7. Aguarda lá para girar a base, Zulu. Continue a aproximação, aguardando a instrução de pouso para a informação. Sucótico 76, afastando com o controle norte, mantendo 500 pés. Na hora de eu fui com pouso. Pista livre, pouso autorizado, 190 graus, 129. Pouso, 177. O número 2 da aproximação, está seguindo próximo 11 horas, 9 milhas. A 2320, cruzando nível 070 para nível 050. Corona 450, copiou o controle. Seu 98, como recebe o controle? Seu 250, recebe o controle? Seu 50, se estiver recebendo o controle, é só uma identificação. Que é Zulu autorizado, gira a base e leva autorização de pouso. Autorizada a base para Zulu e a Vazela autorização para pouso. Controle 98, você fez uma chamada para o Zulu, 950, perguntar se o mesmo recebe o controle? Não, 250, fez 4 chamadas ou mais e 6 respostas do acelerado, tá certo? É, se você trazer mais vezes receber, você vem reafar e já pronunciou no receber. Desce para 050, igual a 250 e reduza para 2209. Uma 200, essa é a minha identificação dessa via, até me adiando para o nível de 2060. Mike Azul, na longa final. Mike Azul, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 7, 090 graus, 97. Pouso autorizado na 17, Júlio. Uma 250, referência para sequenciamento, curva à esquerda, apoio a 035, limite a radial 2, ativar o acelerador. Está olhando a 2019. Eita, 2019, boa. O plano é 055, o farm vai estabilizar o 398. Desvio, gol 250. 250, entre para 4 mil pés, que é legal na 016. 4 mil pés, 2600. Uma 200, desce para a nível de voo 050. Você está tendo a TPN no forno ali, mantém a pistola 7. Boa 250, autorizado isso para 2 mil pés. Sentido para 2 mil pés, para 2 mil pés. 250, eu tenho essa para interceptar o curso do localizador, direita 065, fala como estabilizar. Direita para 065, autorizado de IRS, fala 250. Entre 198, chama a torre 198, decimal 95. Entre 198, 3 a 98, 2 milhas e meia de 5. Sente, entre 198, sente, entre 198, para. Azul 9300 ele mantém. Azul mantém, 9300. Está pronto. Decolagem autorizada, sistema 7100 graus e 909. 250, sistema 338, Pedro Vieco, no destino 209. 309, no destino 10. Com Messias. Considere as instruções de cruzamento do campo, reporte através da captura 28, que vai dando novas instruções. Sim, reporte através da 28, Delta Mais 0. 9300, decolagem autorizada, pistão 0, 9900 graus e 909. Espera informação, um papai alfa 28, mantendo a perna controlante da pistão 0. Mantendo na página 95 da colagem. Sim, 9300, a chama de identificação do estadio da Dona Joana para o nível 0.50. O chama 900 chama o PR1 no 8.95. Bom dia. Seu contrato da 8, em vez da cabeceira, e agora a instrução de cruzamento. Autorizado o cruzamento do campo, aguardando instruções da sua panicó. Azul 7, no controle de Salvador, onde o verbo estima 8. 1208, azul 9300. Salvador, informação, pode autorização de pouso. Olha, desculpa, pista molhada. Negativo, pista seca, não chove sobre o campo. Ah, tá bom. Controle, bom dia, azul 9300. Azul 9300, contato com o radar na decolagem, tudo ali, Argono, pela nível 180. Suba com 180, cancela a restrição. Negativo. Então nós vamos manter 3000, que a gente não tem condição de cumprir a restrição, ok? Controle ciente, manter 3000 pés, conforme a restrição da casa. Controle 1208. Delta Papai de Fora. Controle Salvador, Papa Tango, Delta Papai de Fome. Mantendo o corredor forte a 1000 pés. Papai de Fome, mantendo o corredor forte a 1000 pés, corredor forte. Confirmo quantos níveis de alça por cento que eu tenho. Certo. Deve passar o uniforme também, Júlio, né, senhor? 2-0 milhas. Deve passar o uniforme. Copia, 2-0 milhas, confirmo o capítulo da Júlio. 1 hora. Deve passar o uniforme. Copia. Zona 300, mantendo 3000. Controle ciente, mantenha 3000 pés, a vida aeronave aproxima a comparação da Zona, do setor nível 050, com o mesmo estimado próximo à posição etapa. Oi, senhor, solicita desvio à esquerda 260 para ocupar a formação. Autorizar desvio na prova 260, confirmo por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Ciente. Hotel Yankee, decolar 232, chame controle no 20198. 208, qual trabalho, Serra Hotel Yankee? Muito bom dia, para passar com o Serra Hotel Yankee, pode na sua escuta. Aí o 9300, como é que ele tem controle? Estamos a 17.000, já mantém a escuta. Aí o 9300, mantém, 3.000 pés, agora estão subindo. Passando o Serra Hotel Yankee, contratada na decolagem, super dia, seja qual, para o vídeo 0090. Dia do professor da Códia, qual os dois, quem pode voar direto, pode? Autorizado, Serra Hotel Yankee. Excelente, para o vídeo 0090, conte, obrigado. Azul 9300, forma o tráfego, posição 10-0, 14 níveis, fazer Nordeste, 2737800, cruzando o nível 090 para o nível 050, mantenha 3090. Gol 1962, informe tráfego, posição 1h, 12 milhas, rumo oeste, acatando 72, mantendo 3.000 pés, esse mantendo 050. Voar direto ao Eléctrico? Com o 9-6-0, copiou o controle? Com o 9-6-0, controle? 7. Azul 9-3-0-0, mantenha 3.000 pés, autorizado voar Eléctrico. Azul 9300, a última informação paga pelo controle é que mantém os 3.000 pés e aguardasse a autorização para subir até o nível 1.0. Próximo agora está superado, está autorizado subir até o nível 1.0, Azul 9300. Gol 9.62, desce para 2.000 pés, será 0.06, autorizado final e o nível 6, está estabilizado.